Olá, tudo bem? Muito prazer, tá? Aqui quem está falando é um médico, viu? Eu sou o doutor especialista aqui do ânsia de gotas, sou eu quem vai estar fazendo o atendimento aqui, tudo bem? Não precisa se preocupar, tá? Que essa consulta é gratuita e eu vou estar fazendo algumas perguntas para você para que eu consiga entender melhor a sua situação hoje, ok?